outro fim. Minhas perguntas se esgotaram e o meu senhor me interpelou em silêncio. Há algo que quero que corrigas, disse. Farei imediatamente, exclamei extasiado. Quero que corrijas o final do teu filme, que não seja uma peça de teatro, mas uma missa. Compreendi que ele se referia ao mesmo roteiro que eu recebera para meu trabalho em Portugal. A história de Lucrecia e a de Leon profetiza que anuncio ser papisa e não apoio uma conspiração contra o rei da Espanha ao descobrir que teria de matá-lo. Lucrecia foi julgada e condenada, mas só imaginação, voz de Deus, foi salva diante da multidão pelo Criador, que protege quem renuncia ao crime. Naquela mesma tarde, trabalhei sem descanso, corrigindo a profetisa espanhola. Encontrarás entre as obras de Pedro os Romanos um filme que comoverá as nações. Naquela mesma tarde trabalhei sem descanso, corrigindo a profetisa espanhola. Encontrarás entre as obras de Pedro os Romanos que comoverá as nações. Naquela mesma tarde trabalhei sem descanso, corrigindo a profetisa espanhola. Encontrarás entre as obras de Pedro os Romanos moverá as nações.